Estava morto neste mundo, em delitos e pecado, eu estava tão distante do Senhor. Quando ouvi a voz de Cristo, prontamente levantei-me, nesta hora o Senhor me ressuscitou. Vive em mim, vive em mim, Cristo, vive em mim, vive em mim, vive em mim, vive em mim, Cristo, vive em mim. Pela graça do meu Deus, nova criatura sou, devo a vida que me deu por seu amor. Hoje liberto das trevas, deste mundo de dolor, graça e paz tenho eu do meu Senhor. Vive em mim, vive em mim, vive em mim, Cristo, vive em mim, vive em mim, vive em mim, vive em mim, Cristo, vive em mim.